Paz do Senhor. Eu queria te perguntar se você aceita hoje fazer um teste das intenções do teu coração e não deixar só que julguem a tua aparência. As aparências enganam, eu sei. Jesus não julga só a aparência, ele julga a intenção do coração. Ele não diz que a aparência é errado, ele julga a intenção do coração também. Por isso que nessas partidas é difícil para um juiz julgar somente a jogada, ele tem que julgar a intenção da jogada. E o teste que eu quero que você faça é esse: julgar a intenção do teu coração, o que está por trás dele. Se você julga a tua vida como um fogão e uma geladeira com boa aparência, eu te peço hoje que você vá lá na tua cozinha, arraste os dois e veja o que está atrás. Você se arrisca a mostrar o que está por trás das tuas intenções? Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.